sujar de tinta na flanela, ou de arranhar todas as janelas, que nem faltasse asfalto pra pisar. Se for trocar suor por mais moedas, todo osso é pra morder e toda raiva é pra gritar. Todo osso é pra morder e toda raiva é pra pouco a alma, calma, fome. É que curva, fura, mata, seja fago, um pouco a alma.